Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre. Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Quer dizer, nada de ao pé da letra. À luz do novo mandamento. Quer dizer, sem amor, nada pode ser interpretado na palavra de Deus. Jesus, por intermédio de João Evangelista, definiu bem Deus como amor. Então vamos lá. Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que se fez foi feito sem Ele, Cristo Jesus. Nele estava a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Houve um homem mandado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Que coisa linda, não é? Esse era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Jesus é essa luz verdadeira. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Entretanto, a todos os que o aceitaram, aos que creem em seu nome, deu ele o direito e se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do desejo do homem, e sim de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O João deu testemunho dele, exclamando: este é o de quem eu disse: aquele que vem depois de mim é maior que eu, porque existia antes de mim. E da sua plenitude, todos recebemos graça, e graça após graça, porquanto a lei foi trazida por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. É uma coisa linda, né? Mas antes de nós entrarmos nesse trecho do Evangelho de Jesus unificado, hoje a parte é 2 João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Eu vou voltar, conforme prometi, à passagem do nascimento de Jesus, que é narrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Há um trecho que causa espécie por causa da palavra primogênito. E diz assim: enquanto ali se achavam, chegou o tempo em que Maria devia dar à luz. E Maria teve o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Eu vou pegar a palavra do irmão Zarur. Na explicação também do Evangelho unificado, justamente essa passagem, e vamos ver o que diz o saudoso proclamador da religião de Deus a respeito de filho primogênito, porque Jesus não teve outros irmãos. Primogênito mostra que é o primeiro, então deve haver um segundo, um terceiro, um quarto. Mas vocês vão observar essa explicação e vão entender as coisas como se davam antigamente. Fala Zarur aqui. Outro ponto que merece toda a explicação. Enquanto ali se achavam, chegou a Maria a hora de dar à luz. Então ela teve seu filho primogênito. Como a Bíblia fala nos irmãos de Jesus, inclusive naquela passagem: Senhor, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, querem falar contigo. Foi quando Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe e eis aqui meus irmãos. São todos os que ouvem a palavra do Pai Celestial e fazem a sua vontade. Entretanto, aqueles que querem ser mais realistas do que o rei dizem: ora, está provado que Jesus tinha uma porção de irmãos. A própria Bíblia diz, olha aí, vejam só, Jesus foi o primogênito, o gerado primeiro. Está na Bíblia, você pode pegá-la e ler, filho primogênito. Ora, diz Zarur, isso é uma bobagem. Bastava nascer o primeiro para ser o primogênito, mesmo que não houvesse o nascimento de mais nenhum. Irmãos era como se chamavam naquele tempo os parentes próximos, Inclusive aqui, nós todos na RBV somos chamados de irmãos. E assim nos chamamos, irmãos. Agora imaginem se minha mãe fosse mãe de todos vocês. É o caso do primogênito. É uma tradição do Oriente. E era tão grande essa tradição que vou dar um exemplo, porque para isso eu nasci nessa linha, para dar a verdade todinha. Rimou e é verdade. O primogênito tem tanto valor para o oriental que ele toma o nome da mãe. O nome da mãe desaparece. Por exemplo, Habib é o nome do primogênito. Digamos que o nome da mãe dele seja Miriam. No justo instante em que nasce o primogênito, ela deixa de ser Miriam para ser An Habib, quer dizer, a mãe de Habib. E aqui o irmão Zaru fala assim, vê? É verdade ou não é? Está aí um homem que conhece o assunto. Esse homem é o Lutfala Habib Freira. É com Freira que o irmão Zaru estava falando isso. Vamos colocar um asterisco e explicar lá embaixo. Ele se dirigia a Lutfala Habib Freira, legionário da boa vontade de Deus, libanês, e faz parte do Conselho da Legião da Boa Vontade. O fato de Jesus ser o primogênito não quer dizer que tivesse outros irmãos, filhos da Virgem Santíssima. Absolutamente. Bom, quem quiser ler tudo isso, Brasil Apocalipse, volume 3. Mas eu quero uma outra passagem muito importante em que o irmão Zarur narra um fato. Ele se refere ao túmulo de uma mulher que teve um filho só. E lá estava o nome dela, assim. Está na pregação do Evangelho. Fulana de tal. Morreu ao nascer o seu filho primogênito. Gerado primeiro. Se ela morreu ao nascer o primogênito, não teve outros? Outra coisa também, às vezes, as pessoas escrevem para nós assim. Vamos aproveitar esse exemplo. Enquanto ali se achavam, o exemplo do Evangelho, segundo Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Enquanto ali se achavam, chegou o tempo em que Maria devia dar à luz. Esse "a" é craseado mesmo, que significa dar à luz uma pessoa que vai nascer. Dar à luz um filho. O verbo dar, ele pede objeto direto e objeto indireto. Enquanto ali se achavam, chegou o tempo em que ela devia dar à luz um filho. Quer dizer, saiu do útero e foi dado à luz. Alguma coisa, o quê? Um filho. Ela não deu luz à luz. No caso dela, deu sim. Ela deu à luz. Jesus, então, deu à luz à luz. Nenhuma mulher dá luz à luz, alguma luz aí acesa nasceu de uma mulher, não. Dá à luz, quer dizer, traz à luz do dia, à luz da atmosfera, alguma coisa. Um filho. Então, por favor, escrevam craseado esse "a". Dá à luz um filho, dá à luz uma filha. É uma coisa muito importante a presença da mulher numa obra como a Legião da Boa Vontade. Ali o coral mesmo, quantas mulheres estão se apresentando? São maioria, né? Graças a Deus. Vamos lá. O que é que a tua vai cantar, Terezinha? Em homenagem às mulheres, nós vamos cantar "Ó Virgem Santa", música José de Paiva Neto e letra professor Darcy Augusto Malheiros.